controle 120.8 e fique atento a um helicóptero 500 pés. Não, 1500 pés, sentido contrário. Gente, gerente do Tchad, fica atento, vai chamar 1208 agora. Muito obrigado, tá? Confirmado, o tráfego está a 500 pés, ali próximo a Jaguaribe. Ah, 500 pés, assim, tio, já estou atingindo a aqui. Obrigado, tá? Azul 4118, autorizado decolar. 100 graus, 109. Autorizado decolar, Azul 4118. Roger Salvador, boa tarde, Lima Mike Fox, passando Piatã, saindo da esposa, 17 pela direita, mata. Lima Mike Fox, mantenha espera a princípio no farol de Itapuã, informa o tráfego em sentido contrário, que acabou de decolar da 17. Fique atento ao tráfego. Gente, eu estou em controle. 1285, 1755. Salvador, boa tarde, Gola 755, aliás, 190, baixar de trabalho. Bravo que Luiz prossiga até a rotatória, ao atingir, espera pela direita. Aguarde para prosseguir até a final. Bravo que Luiz. Gola 755, continua a aproximação, chama o final normal, pista 10. 755. Azul 4118, decolou 12, chama em controle 120.8. 1208, Azul 4118. Bono 3325. 3325, Oscar. Está aqui no ponto médio da pista. Aguarde para o ingresso de decolagem. Ah, estamos aqui na Lambda GTA. 2 a bordo. Autorizado Tierra November Fox Tango, a centena direto. Decolagem da 17 com curva à direita, saída coral. Controle 120.8, aciona 5177. GBTA, chame a torre 118.995 para prosseguir. Para o controle de Salvador? É o Azul 4118, decolando a Dael. Azul 4118, controle, contato radar. O táxi decolagem. Gerente Vitor Charlie, informe no através do farol da barra. Vamos lá, gerente Vitor Charlie. Alguns tráfegos em aproximação, negativo. Mantenha a posição e aguarde. Torre, vão 755, sinal normal, baixar e travar. Bruno 755, autorizado pouso, 190 graus, 10 nós. Lê pouso, 1775. Lembra o gol no 0795. Pronto, autorizado a minha e manter pista 17. 140 para o localizador, livre LS e aguarde 3 graus. Esquerda 140, nível localizador, vai chamar esse aprendizado com 9 aí. Papa Romeu Serra, Charlie Fox, está na escuta da torre. Se estiver na escuta da torre, Serra Charlie Fox, acenda os faróis. Acenda o farol de trem de pouso, se estiver na escuta da torre, Serra Charlie Fox. Gente, Vitor Charlie, frequência livre. Obrigado, senhor. Dá uma boa tarde. Gente. Bruno 075, continue a aproximação, chame o final normal. Chama o final normal, bom 075. Quilo Serra Lima, aguarde posicionamento. Desça para 6000, vou na mão, chegada mão, pista 10, azul, estilo 008. 6000, a mão, 008, Bruno 6, liga à direita, na taxiway Eco, chame o solo no 21 decimal 9. Lembra, chama só o 219. Afirmo? No pé de aproximação, checa o trem, chame a torre agora, 11895. 895 ou 1925. 1075, continua a aproximação. Vento 090 graus. 109, agora a pista livre, autorizado o pouso. Livre pouso, voo 1075. Solo Salvador, voo 1075, vendrá na 755. 1755, segue Alfa, Juliette e portão número 8. Alfa Juliette 8, voo 1075. Local de estacionamento? Vai pra baixo, após aproximar direto. Está presente, observando a esteira de turbulência de imediato para o hangar da BAPA. Tem informe que tem um outro tráfego da Gol também, 3 milhas de Simbra. Está ciente na retaguarda, sem terceira divisão, encurtando, positivo? Senão não vai dar, encurtando. É mais cheio, encurtando, está tranquilo. No Rio Gol 925, uma milha e meia por certo. Rio 1925, continua a aproximação, informa dois tráfegos, um ao norte de Salvador, um Cessna 150, 3 milhas ao norte, um outro helicóptero vai passar à sua frente 5 milhas para pouso na, ao lado da cabeceira na 7. Rio 925. Sim, mais uns 7 minutos. Afirma. Papa Tango, Lima, Yankee Papá. Assista, professor. Decole de imediato, 110 graus, 109. Decole de imediato, papá. Papá, papá, Lima, Mike Fox. Tem condições de aproximar direto para o hangar da Bata? Afirmativo, direto para a Bata, antes do gol livrar principal, já estou no solo. 090 graus, 109, chame no solo controlado. Papá, papá, Lima, Mike Fox. Claro, solo. Gol no 075, no solo do 8, liberou a direita, solo 121, no decimal 9. 219, senhor. Bravo que Luiz. 075. Pra 17, tráfego número 1 no Bang 737 da Gol. Papatango Lima, Yankee Papá, decolou 19, chame o controle em 1920 decimal 8. 128 com o controle Lima, Yankee Papá, muito obrigado, boa tarde. 1925, avistado, autorizado pouso, 100 graus, 129. Livre pouso, 1925. Tango Lima, Yankee Papá. Lima, Yankee Papá, o controle. Boa tarde, Lima, Yankee Papá, cumprindo perfil da AEL, autorizado 140 direto Ribeirão Preto. Lima Yankee Papá, o controle, contato radar. Sente, papá. Pista livre. Decolagem da pista 10, com curva direita, saída árvore. Após direto conquista. 120 decimal 8, 5156, o transponder. Bravo que Luiz, que observe o Boeing da Gol passando à sua frente. Autorizado pouso no 17. 110 graus, 139. Reportar você está falando, passando o Corona Barra, o Papá Romeu Lima. Ciente. 19. Se é aquilo Índia, prossiga. Yankee Delta Charlie, prossiga. Romeu Zulu, Alfa Zulu, controle. Autorizado. Liga atrás do Victor Mike Quebec, Yankee Delta Charlie. E posteriormente iremos... Ah, não, desculpa, o senhor está na aerostar. Livre táxi até o ponto de espera, tá... 7. Toledo Bridge. Após Bridge, Apesulu no 6, Panin e após Conforme. Controle 1208, aciona 5174. Ponto de espera, o vento da Petrópolis aguardando. Gente, mantém a posição. 2545. 2545, 5627. Cotejamento correto, chamo para puxa acionar. Fala, boa tarde, boa 925, oi, bro. O 925, boa tarde, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, o 925. CA aqui no Índia, confirma estacionamento. Give taxi, chamo para ingresso. 400 para São Paulo, Congonhas, conforme rota do plano de voo. Decolagem da 17, curva direita, da Euleda, Bridge. Após Bridge, AP Zulu no 6, Bravo Hotel Zulu, direto Trive e após Conforme. Controle Salvador 120 decimal 8, aciona 5157. O Papa Tango Lima Yankee Papá, qual seria a proa após Dael? Seria a magnética 250, a ideal para o Lima e Papá. Ciente, o senhor pode curvar a partir de agora e voar na proa ideal? E qual seria nessa posição a proa ideal? Só instante. Funcionamento com a torre na frequência 118.95, informando o POB. Chama a torre quando pronto para acionamento de táxi, ou se é aquilo aí. Eu não entendi. Sete 4. Gente, autorizado. Muito baixo. Papatango, Vitor, Mike, Quebec, pista livre. A 17 livre, 110 graus, 139. Autorizado a decolar. Aí, Salvador, boa tarde, eu trepei 5487, estabilizado em INS. Trip 5487, continua a aproximação, chame final normal. Eu acho mais normal, não vai passar o trabalho. Pushback. Nosso gol que ingressa, está livre do 05 e a 3 na quadra hoje. Espero gol, novo gol 1399. 1399, Congonhas, a guarda costa. Aceita. Web 5729, cópia. Web 5729, autorizado 360 para Confins. Decola da pista 10, curva direita, da Euleda Bridge. Após Bridge, Apesulu no 6. Controle 120 decimal 8, 5171 no transponder. Autorizado à direita, saída da El, Bridge, após a pressão do 16, via Bravo Hotel Zulu, 128 ao controle, 51, 75 ao transponder, 399. Correto, chama a prova. câmara. Foco Salvador é o 6314. Estamos prontos aqui, mas o Israel não tira o fio, só pode nos ajudar, já tentando de todas as formas aqui no canal. 6314 no 57, vou coordenar. Muito obrigado. Pushback, acionamento posição 6, gol 399. Autorizado, chame táxi. Chama táxi, 399. Ô, Salvador, uma boa tarde, eu vou 077, autorização, Galeão, cliente da Romeu. Afirmativo, ajuste 1008, aguarde cópia no 077. 1008, na escuta, obrigado. Vamos até a tal do senhor. 2000. Aguarde coordenação, assim que possível irei pagar a cópia. Ainda estou sem autorização do centro, ok? Por fonte de risco. Para o controle? Está com mais que ótimo possível. Táxi, chama para ingresso. Encerra aqui, Índia. Pode acionar o código transponder 0137, confirme o PAB. Oi, Salvador, uma boa tarde. Genero 613 no 4, aproximando ao ponto 0.0, pronto. Oi, Genero 613 no 4, para sua informação, um helicóptero 4.500 pés, rumo nordeste, setor nordeste de Salvador. Livre decolar, 090 graus, 109. Agir, o docente do helicóptero, livre decolar, 090, Xenero 63, 104. Autorizado a alinhar e manter cabeceira no 7, Serra Quilo Índio. Exato. Fazer o meu controle. Prossiga na sua escuta. Tem quantos pontos de descer para 1.000 pés após o cruzamento da sinal da 0, será reautorizado 2.000? Ciente, descendo para 1.000 pés, logo no Zulu. Autorizado até a saída do pátio 3, confirme? Afirmativo, aguarda para ingresso pátio 1. Autorizado até a saída do pátio 3, aguardando ingresso pátio 1. 5241. Fugou no 39, chamou pro táxi? Chamou pro táxi? Afirmativo. 186 Bosa. Tem. Gol no 399, tá autorizado via pátio Índia até o ponto de espera no 0. 1008 o ajuste, a torre 118.95. Sente via pátio e Alfa, 135 ponto de espera, gol 396. Ingresso na Índia, ok? Para o ponto de espera? Prefiro, via pátio então até a Índia, gol 399. Confirmando 186, alternativa e autonomia? 4 horas e 30, Galeão. Xanair 6314, decolou os 35, chame o controle em 120, decimal 8. Controle 208, 6314. 35241, segue o 737 da Gol, no ponto de espera 1895, 1008. Vai seguir o Gol, ponto de espera 1895, 5241. Oi, Salvador, uma boa tarde, Xenia 63, 14, decolado na Momo, você escuta. Na 63, 14, contato radar, se tiver condições, mantenha a proa até 3.000 pés, após Momo. Afirmativo, vai manter a proa então, 63, 14. Abarro meu Zulu Alfa Zulu, para cruzamento do campo, chame torre 1895. 1895, Zulu Alfa Zulu. Equipe de solo, após a TR da Trip, está autorizado o seu pushback. A forte passagem da BR da cidade de ativo centro do tráfego em sentido contrário, Delta Clássico. Estou marcando 510 na linha do litoral. É com o Mike Oski, informa o tráfego agora 11 horas e 6 milhas. Estou seguindo no corredor forte, mandando 510 helicóptero. Autorizado o cruzamento do eixo de decolagem da pista 17. Acuse no setor sul. Ciente. Autorizado o cruzamento, acusará no setor sul. Zulu, alvo Zulu. Voo no 399, mantenha o ponto de espera. 399. Sierra Charlie Fox, mantenha a cabeceira 197. 755, só um instante, eu coloco. Pode usar? Sete modificado no 837, 10 condições visuais 1510, reporte de bloco final da 7. Reporte 1500, passageiro de bloco na 7, por favor. Amador, passageiro 2031, já tem a nossa cota barreira? Afirmativo, só está de cópia. Pessoal 060. Papatango Lima Yankee, Papa Alfa Flores. Agora 5, 7 milhas do leste de Salvador, serviço radar encerrado, chame Léo do 201. Novembro é Charlie Lima. Estou passando agora o prolongamento da 17. Ciente, autorizado prosseguir pelo litoral, chame cruzando a cabeceira 28. Zulu, Alfa Zulu. Ciente, camará, cruzando a 28. Zulu. Autorizado Galeão 360, conforme a nota do plano. AP Zulu 10, SMAP, Lúbito e após Barbacena. Controle 1208, transponda 5401. A saída após decolagem da pista 10, com curva direita. Saída da El Leda Bridge. Provável 360 para Galeão, depois do 10, SMAP, Leda, após Barbacena. Controle 208, transponda 5401. Aqui no, na rota tem AP Zulu 10, SMAP, direto Lúbito e direto Barbacena. Sintonizado para decolar, 080 graus, 109. Chama pronto. Bom, o papai Romeu, Romeu, Romeu Golfo, a 1 minuto da rota agora, em volta no seta. Ciente, Romeu, Romeu Golfo. Chame final normal, pistão no 7 com o trem baixo travado. Eu vou chamar. Então, o Zulu Alfa Zulu livrou a prolongamento da 28. Papá Romeu, Zulu Alfa Zulu, chame o controle em 120 decimal 8. Ciente, boa tarde. Com a curva direita após decolagem, controle 208, transponde 5413. Cotejamento correto, chame pronto, posto acionar 1755. Chamará. Passarei do 2231, cópia? Sim. Autorizado barreiras 180. Conforme rota do plano de voo, Whisky 42. Saída com curva esquerda após decolagem no zero. Momo Vatap. Controle 1208. Aciona 5402. Já 2000, Zulu, Zulu. Controle, boa tarde, papá, papá, se é de Wind, decolou na sua escuta. A Momo Vatap, curva esquerda após. Aciona 5402, saída 1208. Correto, time pronto. Papá, se é de Wind, decolou na sua escuta na saída da El. Serra de Wind, boa tarde, acione. Corrigindo, prossiga conforme autorizado. Direita, Arbor, Elefa.